se eu soubesse o que sei hoje, ninguém me tinha parado. Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast. Eu sou a Kai Rocha e este é o quarto episódio. Hoje trouxemos para uma conversa a Filipe Almeida, que faz parte do Departamento de Recursos Humanos na Siemens. Eu e a Filipe somos amigas de longa data e falámos sobre os tempos de faculdade, as experiências no estrangeiro, as suas experiências no estrangeiro, a afinidade que ela tem para as várias línguas que sabe falar e que domina, se é fácil adaptar-se mais facilmente na China ou na Itália, e também o porquê de ser tabu em Portugal debater o salário entre colegas. Achamos que esta é uma conversa muito interessante pelo facto de ser bastante variada e também pela experiência da própria Filipa, que esteve sempre com um pé fora de Portugal. Esperamos que gostem e até já! Ah, sim. E eu, quando era criança, uma coisa que me diziam sempre era: tu és muito boa ouvinte. E eu deixei de o ser. E então, o facto de estar aqui, tipo, neste sítio, a falar com as outras pessoas... É uma boa experiência. É uma boa experiência também para mim, para eu praticar. Tentar, pronto, ouvir o que as pessoas estão a dizer. Sim, porque na verdade eu acho que hoje em dia nós não vivemos muito o momento. Não, de todo. Eu acho que de todo, estamos sempre a pensar no que é que, onde é que poderíamos estar, onde acho, é que os outros estão. Acho que vivemos muito o futuro também. Sim. Tipo quando filmamos, quando estamos num concerto e estamos preocupados em captar imagens. Ah, sim. Que é tipo, vou partilhar isto depois com... Sim. Porquê que achas que isso é? Porquê que achas que as pessoas pegam... Agora dão valor a isso em vez de estar tipo, ok, estou num concerto, adoro esta canção, vou deixar-me ficar aqui a curtir. Acho que é uma característica nossa, por exemplo, mesmo em relação às fotografias, nós gostamos de ter sempre recordações, mas eu acho que sobretudo a necessidade hoje em dia passa muito também pelo mostrar, porque a nossa sociedade está a ir um bocadinho mais na direção do ter, por vezes, do que do ser, e pronto, eu acho que também passa um bocadinho por aí. Eu acho que também facilita um bocadinho a interação entre as pessoas, ou seja, também ajuda um bocadinho à comunicação. Tu pões a fotografia, se calhar tens pessoas que também já foram a esse lugar, se calhar também lá estás perto, e às vezes também surge assim um bocadinho um diálogo com base nestes posts que nós fazemos. Mas eu acho que as pessoas têm necessidades diferentes. Há pessoas que o fazem porque gostam de partilhar, por exemplo, sítios bonitos. Há pessoas que têm particular jeito por fotografia. Sim. Tenho uma pessoa, por acaso, na minha empresa que ninguém diria. É a senhora da cantina. A sério? Uau! E ela faz fotografias fabulosas. A sério? Isso é fantástico. Tenho que entrevistar essa senhora. Não, mas faz... Porque nós temos um moinho lá, na parte exterior. Sim. E também temos uma piscina. E então ela apanha diferentes ângulos e faz, não sei, um jogo de cores. Espetacular. Muito giro. E tu não dirias. Sim, mas lá está. Criatividade vem dos sítios mais estranhos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Sim. Mas pronto. Mas por isto mesmo é que eu te mandei vir que te convidei para cá. Porque nós enverdámos logo por este tipo de conversa, já reparaste? Pois, sim. Portanto, vamos então começar do zero. Está bem. Quer dizer, não é, isto não é bem um zero. Isto já deu um gostinho daquilo que eu acho que esta conversa vai dar, não é? Portanto, Filipe Almeida. Olá. Olá. Obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Queres-me falar um bocadinho de ti? O que é que tu fazes atualmente? Eu atualmente estou a coordenar uma equipa de recursos humanos, Itália. Em Itália? Não, portanto, trabalhamos cá em Lisboa, somos um centro de serviços partilhados e prestamos precisamente serviços para a Itália, para as nossas empresas que se encontram em território italiano. Como é que é, então, estás a trabalhar com uma equipa que trabalha para o estrangeiro? É interessante, acho que de certa forma sempre, acho que tem muito a ver comigo. Eu na altura, quando comecei a estudar línguas, nem fazia ideia de que profissionalmente poderia ir por este caminho, mas é um ambiente muito intercultural. Ou seja, nós temos diferentes equipas. Temos equipa da Suíça, Espanha, Suécia, Áustria, enfim, várias equipas. E portanto é um ambiente muito multicultural no qual eu me insiro. Sim, sim. tu imaginavas-te a trabalhar naquilo que estás a trabalhar hoje? Não. Não? Todo. Não. O que é que tu querias ser quando fosses grande? Nunca tive uma profissão assim fechada e definida. Eu sabia que queria estudar comunicação. Sim. Porquê? Como é que tu soubeste que... Porque... Comunicação. Porque me considero uma pessoa de comunicação. E comunicar, sabemos que não é propriamente só falar, portanto, é também, é até observar, ouvir, ver, portanto. E identifico-me muito, daí ter escolhido o curso de comunicação, mas profissionalmente, de facto, nunca me imaginei, se calhar, a fazer aquelas profissões típicas de comunicação, como o jornalismo, por exemplo. Sim, sim. O jornalismo... Eu não sei se é válido dizer que marketing é aquela tal sim, dicotomia, não é? Sim, sim, mas foi a vertente que eu escolhi depois no final. Sim, sim, sim. Foi. Mais facilmente trabalharia em marketing do que em jornalismo. Jornalismo, trabalharia, mas pronto, mais reportagem, investigação, e nós sabemos que isso é um luxo, trabalhar nessas áreas. Completamente, não é? Sim, sim. Mas aquela profissão típica de jornalismo, aquele stress, portanto, produzir notícias e aquele ambiente, apesar de muito interessante, porque acho que é uma profissão interessantíssima, não, penso que não era o meu caminho. Pois, sim. E eu gosto muito de escrever. Gostas muito de escrever, mas não, ainda assim não era por causa disso, não é? Que, não era sim, por aí não, que importavas. Não, não. Engraçado. A não ser que fosse uma coisa muito específica sobre viagens, por exemplo. Uma revista sobre viagens, escrever sobre outras culturas, etc. Sim, porque até tu sempre tiveste um pezinho fora de Portugal, não é? Sim. Queres-me explicar mais ou menos de onde é que vem essa afinidade? Eu acho que começou quando eu tinha 18 anos. Eu ganhei um concurso de francês. E fui representar o nosso país a Paris. Ok. Em conjunto. Portanto, de língua? Sim, okay. Num concurso de língua na Allianz. Portanto, eu na altura estava na Allianz. E fui com outros 4 portugueses representar Portugal. E éramos 200 e tal pessoas. Portanto, várias nacionalidades provenientes de vários pontos do mundo, fora da Europa também, não é? Sim. E foi uma oportunidade imensa. O que é que uma pessoa faz, então, nesse tipo de evento? É uma competição? É uma exposição? Não, é mais, portanto, uma troca entre culturas. Ou seja, a França, neste caso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, proporcionou este... Todos os anos faz este concurso, que ainda hoje se mantém ativo. E portanto, estes jovens reúnem-se em Paris e existem vários tipos de atividades. De certa forma, depois acho que esses jovens, muitos deles também estão ligados à própria difusão da língua. Okay. E acabam por ser um bocadinho embaixadores no seu próprio país e de passar um bocadinho a cultura francesa. Portanto, isto não é só para pessoas que querem ser professoras da própria língua, certo? Não. Para pessoas que têm uma afinidade com a língua. Exato. E que depois vão para este... digamos que é um programa de... Foi um concurso. Foi mesmo um concurso? Foi mesmo um concurso, então, mas espera, ganhava-se alguma coisa? Não. A viagem. Ah, a viagem e a representação do país, que foi, portanto, foram cerca de 10 dias, tudo pago, e fomos a Lille, que era a capital europeia da cultura, em 2004, e depois fomos também a Paris, mas espetacular, portanto, tivemos eventos, por exemplo, na Torre Montparnasse. No último piso. Uau. Andávamos de patins lá ao pé da Torre Eiffel. Ou seja, havia um programa de atividades e foi uma das experiências mais enriquecedoras. Pois, imagina então que aí tiveste então um verdadeiro gostinho das várias pessoas, dos vários pontos do mundo, não é? Sim, diria que foi o início. Ou seja, oh meu Deus, há um mundo enorme à minha volta. Há um mundo enorme à minha volta e a Europa tem iniciativas também muito interessantes. Portanto, no contexto da União Europeia, existe um conjunto de oportunidades que muitas vezes nós não temos conhecimento. Achas que isso é falta de comunicação da parte das instituições ou é por, tipo, falta de interesse nosso? Hoje em dia existe mais divulgação, mas se eu soubesse o que sei hoje, ninguém me tinha parado. Onde é que tu estavas? Onde é que tu estarias? Desde o voluntariado, programas de voluntariado, lá está, europeu, bolsas de apoio, portanto, é realmente, existe toda uma panóplia de oportunidades que nós, por vezes, deixamos passar por desconhecimento. Então, é acertado dizer que francês é a primeira língua pela qual te apaixonaste o suficiente para começar a aprender mais a fundo? Sim, francês é uma das minhas línguas, se não a minha língua favorita, sim. É? Não sei explicar. Eu acho engraçado porque explicar. Das pessoas todas que eu conheço que têm uma certa predisposição para gostar da língua francesa, são mesmo apaixonadas pela língua francesa. Pela cultura em si também. Sim, eu não sei explicar, mas eu tenho uma ligação muito forte à língua francesa. Não tanto à cultura em si? Não tanto à cultura em si, no sentido em que a cultura francesa é bastante específica, e eu sou claramente portuguesa, mas a língua, não sei. É, parece que às vezes... Não sei explicar. Então, depois desse tal programa, não é? Desse tal concurso, o que é que decidiste fazer? Decidiste ir para comunicação? Sim, exatamente. Acordaste por aí? Uhum. O que é que achaste do curso? Porque tu fizeste parte, então, do curso de Ciências da Comunicação na altura? Sim, sim. Era Comunicação Social. Agora sim. É que é Ciências da Comunicação com Boeing. Sim, exato. Pois é, porque era CS. Exatamente, CS. O que é que tu, tipo, sabendo agora aquilo que sabes agora, aliás, sabendo na altura aquilo que tu sabes agora... Sim. O que é que achas que te faltava lá na... O que é que achas que aprendeste mesmo que agora te faz falta? Porque há muita gente que diz, vou para a universidade e vou aprender o quê? Não, não vou usar nada disto Eu teria feito exatamente o mesmo percurso, porque... recolhi muitas vantagens indiretas, algumas delas. Diretas e indiretas. Sim. Ou seja, as pessoas que eu conheci, lá está, com quem me cruzei, o próprio conhecimento, porque eu acho que a nossa faculdade, portanto, o ISCSP, nos deu algumas bases assim mais sólidas. Se calhar peca um bocadinho porque não é muito especializada. Sim. Ou seja, se nós formos para outras universidades como... Isto na altura, não faço ideia como é agora. Sim, exatamente. Também desconheço como é agora. Sim. Sei, no entanto, continuo a acreditar e acho que é uma excelente faculdade que nos dá imensos instrumentos para nós depois seguirmos percursos. Mas se quisermos seguir jornalismo, existem outros outras opções com uma vertente mais, mais especializada, digamos assim. É uma componente mais prática. Sim, sim, sim. Mas pronto, uma coisa não invalida a outra e as pessoas podem sempre também complementar. Então, mas o que é que tu disseste que lá então arranjaste? Não obrigatoriamente a matéria, não é? Daquilo que tu aprendeste. Mas sim, as connects, as pessoas com quem te cruzaste, não é? Portanto, sim. A nível de vida, aprendeste muito. Sim, a formação. A formação em geral, a cultura geral, o nós termos instrumentos para conhecer outras coisas. Mais nessa perspectiva. E uma coisa que, por acaso, eu sempre me perguntei, mesmo na altura em que eu te conheci lá... Vais perguntar. Tu não deverias ter ido, era para relações internacionais? Também pensei na altura. Também pensei. Também poderia ter sido uma boa solução. Pois, porque lá está, já era, na altura eras poliglota. Sim. Tu eras a única pessoa que eu conhecia que meteu-se num curso de mandarim. É verdade. Língua e cultura. Língua e cultura chinesa. Não era só língua, era cultura. Pois. Ainda me recordo, eram 7 horas semanais. 7 horas semanais? Isso é muito. É, para um curso livre. Mas eu não tinha noção de que tu tinhas ainda, para além da cara que nós temos horária. Tinha. Tu não parecias nada. Eu tinha bastante tempo livre. Não tinha? Não, porque era aquele conceito de ficarmos na universidade, na conversa, com os colegas até mais tarde. Sim. E pronto, portanto, não me gostava nesse sentido. Depois, aquilo dava-me para rir. Tinha piada. Sim. Ou seja, uma escrita totalmente diferente e aprender aquilo. Completamente, sim, sim. É, não sei, foi... E conheci pessoas muito interessantes, mesmo professores que fogem um bocadinho àqueles professores típicos catedráticos que nós tínhamos na faculdade. Pois, porque isso então era um curso que estava aberto não só aos alunos, era também a pessoas de fora. Exatamente, vinham pessoas de fora, havia pessoas de todas as idades, literalmente. Havia colegas muito mais velhos também, o que dava assim uma diversidade... interessante. Sim. Interessante. Sim. Achas que... Porque isto eu também é uma coisa que eu já estive a pensar, que era... Eu gostava de aprender mandarim. Agora. Agora. Só, antes não. Pois. Não estava tão interessada. Estava interessada em outras coisas. Sim. Admito. Mas agora penso. E eu já ouvi muita gente dizer, ah, é o futuro, é onde o dinheiro está. O que é que tu achas só desse comentário em si? Porque ainda... Bem, eu acho que nós devemos seguir os percursos que nos... que nos fazem mais felizes, não é? Que nos dão mais sorrisos, porque eu não tenho... Apesar de eu ter feito um determinado percurso que me ajudou depois profissionalmente, em momento algum foi racional. Ok. Ou seja... Foi impulsivo. Foi... Eu fui fazendo as coisas que eu gostava. Ou seja, fui estudando línguas porque gostava, paralelamente à universidade. Sim. E depois acabou por correr bem esse nível, mas em momento algum foi planeado ou foi estratégico. Foi um acaso feliz. Sim, sim. Mas sem dúvida que o mandarim, alguém que domina o mandarim tem outro mundo à espera dele, não é? Aberto. Sim, existem, portanto, em Portugal existem menos oferta, se fizermos a comparação com outras línguas mais correntes. Mas, como existe muito menos concorrência... Sim, é verdade. Portanto, as oportunidades são boas, por norma. Outra língua que tu sempre... Também sempre te conheci como... Vá... Não é, eu não posso dizer malabarista, porque malabarista tem mais do que uma, tipo, a saltar, não é? Mas uma que tu dominavas também muito e também mostravas assim bastante interesse era o italiano, certo? Sim. Como é que isso também começou? Isso foi depois do francês? Antes do francês? Foi depois do francês. Depois? Foi depois do francês. Foi, portanto, eu quando entrei para a universidade, comecei logo a estudar italiano, paralelamente. Ok. Portanto, eu... Mas fiz... por tua vontade própria ou no outro curso? Porque... Portanto, foi mesmo no Instituto Italiano de Cultura. Portanto, ah, ok. Porque eu, na altura, estava a estudar inglês. E não gostava. Eu lembro-me disso. Não gostava muito, pronto. Achava uma língua muito instrumental. Não é que eu nunca rejeitei o inglês, mas não é aquele sentimento... Não é o mesmo sentimento que tu eu tenho em relação... Tu gostas de francês e há aquela rivalidade... Não, isto sou eu a querer. Não. Mas na altura estava portanto, a estudar inglês e queria sair. Sim. Queria parar. E a minha mãe disse-me, olha... Porque eu estava prestes a concluir um nível intermédio e, portanto, era importante que eu concluísse esse nível. Sim. E a minha mãe, na altura, disse-me, olha, se tu fizeres esse esforço e concluís um nível intermédio, eu apoio-te em relação ao italiano. Ok. Portanto, foi assim uma chantagem. Ok. Quer dizer... Positiva. Não, foi um reforço positivo. Foi mais uma troca. Vá. Foi. Sim. E eu, na altura, fiquei a pensar... e disse, ok, então, mas também falta pouco, concluo este nível, depois, por mim, intermédio já está ok, e saio. E assim foi, comecei, portanto, fui incentivada a começar com o italiano, porque a minha mãe tinha estudado italiano há muitos anos atrás. Ah, ok. Eu ia-te perguntar, porquê o italiano, porque não outra língua qualquer? Tinha curiosidade. Foi ela que me passou, curiosamente. Foi ela que te passou. Ela tinha estudado italiano há muitos anos atrás e começou-me a dar umas luzes de italiano. Ok. Só ensinar as cores, coisas assim, sim. Em casa. E eu achei curioso. É uma língua, pronto, como sabemos, melódica, bonita. É bonita, pronto. E então entramos as duas para o italiano. Foram as duas ao mesmo tempo? Fomos as duas ao mesmo tempo. Ah, que giro! Como é que é, então, ser estudante... Colega. Sim, como é que é ser colega da tua mãe? É bom, então... É bom? Fizemos o instituto todo. Uau! Ok. Portanto, a minha mãe também. Sim. E quando ela terminou... Trocavam apontamentos? Sim, sim, ideias, vá. Não trocávamos apontamentos, mas... porque apesar de sermos mãe e filha, portanto, estávamos inseridas num contexto de turma e no italiano tínhamos pessoas... Chegámos a ter um colega com 80 e tal anos. Uau! Portanto, a idade média no italiano é... bastante mais velha. É porque há muita gente que estuda italiano por prazer, não por necessidade. Pois, então imagino que haja pessoas tipo na reforma a pensar, é desta vez que vou aprender italiano. Sim, sim. Engraçado. Agora, ultimamente, começa a aparecer gente mais jovem também, com o Erasmus, etc. Também procuram esta língua. Mas eu tinha um colega de 82 anos, o Manuel. Sim. E era uma pessoa espetacular. Eu imagino. E foi muito interessante, foram anos muito interessantes. Depois concluímos o instituto e a minha mãe continuou a procurar cursos de literatura italiana, cinema italiano. Então ela já continuava. Sim. Que engraçado. De onde é que veio esse interesse da tua mãe pelo italiano, sabes? Não sei. Não faz ela ideia. Estudou um ano quando era jovem, nos tempos na faculdade. Então se calhar foi para lá que ficou lá um bocadinho. O bichinho. Sim, sim. Sim. Isso é engraçado. Depois, porque... ela não contou mais nada, portanto não sei. Ok. Assim, aquelas histórias que os pais nunca nos contam. Sim, só sabemos assim algumas ideias. Sim. Eu aceito bem essa versão de eu ter estudado um ano há anos atrás e ficamos por aqui. Não, mas é sem dúvida uma língua lindíssima que acabou por me proporcionar também. É aquilo que se faz agora, não é? Sim. Pois. Sim. Qual é que. Portanto, tu saíste do curso? Uhum. Já com duas línguas extra do bolso, vá. Sim, mais o inglês. Mais o inglês, sim. Mas... que também levámos com o inglês na faculdade. Ah, levámos com o inglês na faculdade. Dois anos. Eu, por acaso, eu safei-me bem com ele, mas... Pois muitas... tu safaste sempre bem com o inglês. Mas com o... Mas muita gente caiu naquela... Sim, naquela... sim, sim. Foi um bocado... Eu também, apesar de não morrer de amores, não é? É uma língua instrumental e também nunca tive dificuldade. Sim. Ou seja, fazia as coisas. Sim. Mas o nível da nossa universidade, da nossa faculdade, do nosso curso, não é propriamente baixo, tendo em conta que há algumas pessoas que vêm de outros países também. Sim. E que têm que... dar resposta a esse nível e muita gente, como tu sabes, ficava pendurada só por causa do inglês. Exatamente. Portanto, não era uma situação muito fácil. Eu lembro-me disso, sim. Que não era, era uma exigência um bocadinho... Era um nível um bocadinho alto. Eu acho que poderiam criar diferenciação. Portanto, nem todos temos que ter o mesmo nível de inglês, não é? Exato. Podiam criar níveis diferentes, porque uma pessoa terminar o curso e ficar com a licenciatura em suspenso por causa de uma língua é complicado. Sim. A nível de... Por acaso é uma coisa que eu penso muito, é... A nível da educação das universidades até em si, o facto de uma cadeira, independentemente de ser língua ou se não ser, a facilidade com que tu assimilas aquilo que tu estás, que te estão a ensinar, depende muito também da tua vivência até lá, certo? Sim, sem dúvida. E não temos percursos iguais. Exatamente, não é? Exatamente. E eu acho que essa parte dessa segmentação que tu falaste. Sim. Acho que faria todo o sentido se fosse aplicado. Sim. Mas também. Nós fazíamos testes de aptidão, mas depois ao final do dia, salvo seja. É verdade. Eles aplicavam o teste de aptidão. Sim. Não pois. Era tudo tratado igualmente, certo? Exato. Mas eu sinto, e pelo menos as pessoas com quem lidei na altura, tínhamos uma professora que eu gostava muito de inglês e eu cheguei a conversar com ela sobre isto e ela tinha bastante sensibilidade em relação a isto. Ela própria não concordava muito com este sistema e sentia-se, de certa forma, culpabilizada por ter pessoas que lá está, que vinham de outros países e que nunca tinham estudado inglês. Nunca tinham estudado, sim. Ela sentia-se culpabilizada e também tentava ajudar da forma que ela conseguia. Pois, porque depois os próprios professores têm aquelas exigências que têm, não é? Que é, precisas de ensinar este programa e fazer este tipo de exame. Exato. Um bocadinho... É difícil, porque o professor não pode ir contra a universidade, não é? Exato. Portanto, tem que assegurar aquele nível, mas por outro lado somos humanos e não somos todos iguais, porque nem todos temos acesso ao mesmo tipo de oportunidades. Portanto, eu lembro-me, por exemplo, o que nós tínhamos a nível de estatística, que era tipo mais ou menos informática, também metida pelo meio. Bem me lembro. E pessoas que, por exemplo, não tinham computadores em casa, na altura ainda. Tu foste comigo para o INE? Sim, recordas-te? Lembro-me. Fomos para lá, passámos lá muito tempo e tínhamos uma colega, recordas-te? Sim. Que fazia tudo nas folhas. Exatamente. Ela tinha folhas e folhas e folhas escritas à frente. Sim. A dada altura era impossível fechar os olhos àquilo. Porque ela não sabia manusear o Excel. Não sabia. Assim, eu ainda hoje não sei manusear o Excel. Pronto, eu fui obrigada a aprender um pouco mais, mas pronto, acho que temos que também olhar um bocadinho para essas assimetrias e lá está, esse diferencial a nível das oportunidades. Ela demonstrou uma força de vontade incrível. Ah, sim, completamente. Incrível. Havia muita gente que dizia, o quê? Computadores, não sei mexer nisso. Sim, e as folhas escritas. Sim, sim. Escrito, tudo. Com números, e né? Sim, sim, sim. Portanto, contas. Sim. Quando tu no Excel arrastas e aquilo faz-te a soma. Faz e ela a soma estava toda. Lá a tentar. Sim. Mas pronto, o que vale é que... acabou por correr bem também para o lado dela e a Cris também com o seu espírito altruísta também ajudou bastante. Exato. Portanto, acabou por ser útil também para ela. Sim, foi uma... engraçado, eu ainda tinha mini disco nessa altura. Outros tempos. outros tempos completamente, sim. Mas nessa altura eu ainda me lembro que eu era tipo o velho do Restelo. Eu ainda tinha o mini disco quando toda a gente já estava a pensar nos iPods. Ah! E eu estava tipo, eu ainda tenho o mini disco. Sim, eu também demorei. E as tecnologias também. Era impressão minha. Tive um telemóvel 7 anos, portanto. Lembras? Era impressão minha. Ou havia tipo uma espécie de movimento de resistência contra as coisas tipo mais high-tech. Há sempre. Epá, mas agora parece que é um bocadinho menor. Agora flui um pouco melhor, porque também já estamos nós inseridos numa sociedade assim mais virada para a tecnologia, não é? Sim. Mas é a mudança. Sim, exato. Existe sempre e haverá sempre resistência à mudança. É. Porque a mudança, lá está, é boa e má. Depende, não é? É como tudo, tem sempre os seus pontos fortes. Exatamente. Mas também tem sempre os seus pontos fracos. Traz oportunidades também, sim, não é? Exatamente. Do ponto de vista tecnológico, sem dúvida. Completamente. Sim. Eu tendo agora também, por exemplo, a pensar, quando tu recebes um update, isto agora falando em termos tecnológicos, quando recebes um update no teu telemóvel ou mesmo no teu computador, um programa a dizer, vamos fazer um update, e tu pensas, oh não, o meu computador vai ficar que eu... Exato. Por acaso, ainda esta semana me aconteceu, porque o meu Skype, que eu uso até bastante para trabalhar, sim. Fez update. E ficaste... Agora cresce, assim. Pois. Sim, também. Por tudo e por nada. E eu não sou a única, tipo, a rapariga exatamente que está sentada ao meu lado, com o mesmo problema. Pois, sim. Sim, lá está, a tecnologia também nos traz muitos desafios, não é? Eu acho que é tipo, muda um bocadinho... alguma coisa, não é? As melhorias estão lá. Estão. Só que, mesmo no processo do melhoramento, há ali um erro ou outro que ainda não foi trabalhado e só reparamos ou nessas lacunas ou nesses erros quando estamos a aplicar isso. Sim, nem sempre esses updates de facto funcionam bem. Sim. Nós também trocámos todos para o Office 365. E não sei se, portanto, é um novo Office. Okay. E pronto, e desde então que lentidão. Olá, sim. Lentidão. Sim. Mas pronto, faz parte e depois também tem a ver com compatibilidades, portanto, temos que seguir um bocadinho o fluxo, senão ficamos para trás. Pois. Achas que isto está a ficar esse tipo de. Isto agora num geral, não é? Não estamos só a falar de sistemas operativos e Office. Sim. Achas que a evolução das coisas está a entrar num ritmo um bocadinho descontrolado? Ou achas que nós temos capacidade ainda para ser ainda mais rápidos? Não, eu acho que há coisas que eu nem sequer conheço. Ou seja, há coisas que eu nem sequer imagino que estão a acontecer, porque as notícias, lá está, não nos chegam. Há coisas que não estão divulgadas. E acho que às vezes, mesmo do ponto de vista tecnológico, estamos um bocadinho descontrolados. Porque a tecnologia pode ser usada para bons fins e para maus fins. É um instrumento, não é? Sim. Não é o... Sim. Mas não é isto... o instrumento, é a forma como usas, não é? Mas isto eu falo, sei lá, falo de outros países, ou mesmo da tecnologia nuclear, coisas assim. Mas se eu falar do ponto de vista mais tangível, da realidade que eu observo, a tecnologia, a mim tem-me ajudado muito. A minha empresa é uma empresa também que lida com... Podes dizer o nome dela. Estou na Siemens. Sim. Nós, isto é um podcast e não é patrocinado por ninguém. Pronto, portanto... sim, mas é uma empresa com muitos colaboradores e o mundo é pequeno. Não, mas é uma empresa que, do ponto de vista tecnológico, pronto, está procura muito desenvolvida. Procura-se. Sim, nomeadamente healthcare. Portanto, máquinas de diagnóstico, de todas aquelas máquinas mais complexas que nós vemos, aquelas máquinas grandes nos hospitais. Tipo aquelas que fazem táxi? Exatamente, exatamente. Não sabia que eram as Siemens. As Siemens têm... É? As Siemens têm todo lado, mas é difícil por vezes publicitar, porque está em muitas coisas que não se vêem. Mesmo, por exemplo, energia... É aquela coisa do business to business, não é? Sim. Portanto... O Hospital da Luz foi um projeto na chave na mão. Tudo Siemens, tudo. É sério? Sim, sim. Ah, que engraçado. Sim. Não vou fazer mais publicidade, mas isto é interessantíssimo de falar. Eu não Porque quando uma pessoa pensa Siemens, pensa tipo num ar-condicionado em casa. Pois, é porque o conceito que nós temos está ainda muito ligado àqueles antigos telemóveis, aos aspiradores. Sim, exatamente. Mas isso foi nós porque não temos aspiradores, eles no fizeram sentido... pivot ou tipo, mudaram de orientação para mais para esse tipo de Portanto, havia colaboração com outras empresas, e depois existe sempre um determinado tipo de produtos que é mais visível para o consumidor, para os consumidores finais, não é? Portanto, o core business não é esse. Pois. Não foi esse, não. Isso nunca já foi? Lá vai. A Siemens... por exemplo, uma das atividades mais importantes tem mesmo a ver, lá está, com a nível das energias, tecnologia de ponta, railways, caminhos de ferro, vias férreas, vias férreas, tecnologia mesmo. Pronto, de ponta, mas é normal que as pessoas não tenham tanta, pois, eu ainda tanta penso, noção. Tu agora falaste nos telemóveis antigos e eu agora só me fica na cabeça o telemóvel antigo da Siemens. Porque ainda hoje, quando fazemos entrevistas, as pessoas vão para as entrevistas a falar dos telemóveis. Sim. Não há que levar a mal. Eu, na altura, quando fui para lá, também... Também falaste do telemóvel da Siemens. Acho que não me perguntaram bem, não me perguntaram muito sobre isso, mas eu vi pessoas falarem sobre os aspiradores. Sim, mas... Pronto, lá está, é aquela experiência que eles têm, não é? Sim, não têm nada de mal nisso, não é? Sim. Mas, efetivamente, é uma empresa que... todo um outro mundo. Sim, é tipo, o que nós vemos é apenas a pontinha do iceberg, não é? Porque o resto tudo mais dedicado a certos negócios. Porque nós fazemos muita coisa que não se vê e que é difícil publicitar. Pelo menos o público em geral. Eu imagino que um médico esteja-me aqui a ouvir e tipo, pá, eu faço radiografias ou ataques numa coisa de Siemens há anos. Porque assim, como é que essa assim, a nível, lá está, os médicos, quando já aconteceu dizer que era da Siemens, eles ficam, ai, é da Siemens, eu tenho uma dúvida sobre uma máquina. E eu, pois, eu olho, não sei muito sobre máquinas. Exato. Mas pronto, lá está. É especializado, não é? Portanto, sim. É um comércio especializado. Exatamente. Então, mas estamos agora a andar por aí. Lá está, eu disse que isto ia dar aso para muitos filhos. É normal. Digamos que tu então aprendeste italiano, não é? Sim. E saíste da faculdade com mandarim italiano e inglês, não é? Sim. E o que é que fizeste a seguir? Um bocadinho espanhol também. Um bocadinho espanhol, pronto. Não sei, tu chegaste a ter aulas de espanhol comigo. Tipo, com uma aula. José. Não, isso foi a Cris. Ah, tu não chegaste também a conosco. Não, porque a Cris ficou com o fraquinho pelo José. José Sanchez. Mal, porque vocês estavam a ter espanhol, acho eu, sim, e eu estava em Espanha. Pô, é mais eficaz, de facto. Eu fui para a Espanha, sim, em Erasmus. Não, pois, exato, eu fui para a Itália. Pois, tu foste para Trieste. Fui para Trieste, sim. Como é que é Trieste? Porque Trieste é uma... É um local que as pessoas, normalmente, quando pensam em Itália, não pensam em interior. Sim, sempre. Olha, só para teres ideia, os italianos do Sul, pelo menos, os italianos, não posso generalizar, mas muitos italianos do Sul ainda hoje acham que Trieste pertence à Áustria. Uau! Pronto, porque efetivamente foi ali uma zona que andou, as fronteiras ali andaram a dançar de um lado para o outro. Portanto, Trieste tem uma construção também muito austríaca. Ah, que engraçado. Tem edifícios muito... muito tipicamente austríacos. Sim, sim, sim, sim. E pronto, está ali coladinha também à Eslovénia. Pois. À Croácia também, tipo à Istria, que é... Sim, sim, sim, sim, sim. Sim. Aliás, foi lá que tu foste para um sítio com um nome um bocado estranho. Para onde? Para onde? Era que tu tens até uma foto... No nome da cidade, acho eu, ou da terra... As coisas tu te lembras. Foi Eslovénia. Portanto, os ouvintes, pois, se quiserem, podem fazer uma pequena pesquisa. É um sobre sinal de trânsito. Sobre um sítio na Eslovénia, perto de Trieste, vá, digamos. É um sinal de trânsito, não é um sítio mesmo. É um sinal de trânsito. Eu tenho uma fotografia ao lado do sinal de trânsito. Sim. Então, mas o que é que isso significa, o sinal de trânsito? Eu pensava que era uma terra. Não. Estás a dizer aquilo que começa por C, não é? Sim. Assim, pequenina, uma palavra bem pequenina. Bem pequena, sim. É um sinal de trânsito. Sinal de trânsito. Agora não me recordo, por acaso. Não me recordo. Também, pronto. Ok. Não me recordo. Será tipo uma atenção ou qualquer coisa assim? Sim, é assim, também tem azul e tal. Portanto, está bem visível. Mas fiquei muito impressionada com, de facto, com... Eu pensava que era o nome de uma terra, porque há nome. Mas sabes que nós temos muitos desafios, assim, linguísticos. Ah, ainda sim. Hoje, para mim... Nós lá na empresa damos nomes às salas. Ah, sim. Pronto. E existe uma sala, que é aquela que fica mais perto da nossa equipa, que se chama Sala Troia. Troia porque nós damos, temos a Sala Londres, Sala Luanda, Tóquio, portanto, faz parte. E temos, lá está, a Sala Troia. E, para os italianos, aquilo não funciona. Não funciona mesmo. Ao ponto de, às vezes, eu mando meeting requests lá para a Itália e fazemos live meeting, não é? Sim, sim, portanto, e eu preciso de ir para uma sala. Sim. E, por norma, portanto, eu devia pôr Sala Troia. Fazes também o book da tua sala, não é? Exato, e no convite devia pôr lá, tipo, Sala Londres. Pronto, não existe qualquer constrangimento em relação à Sala Londres. Mas Sala Troia, já houve uma outra vez que eu pus Sala T. Porque não consigo. Que é, portanto, é uma forma assim mais brejeira de dizer prostituta. A sério? Sim. Isso é engraçado. Sim. Outro sinónimo para Troia, já estamos a aprender muitas coisas más. Outro sinónimo para Troia é minhota. Minhota? Sim. Exato. A sério? Sim, e eu não, lá está, lá em Itália também explicava. Ele explicava também, porque havia uma região, lá está, havia o nosso Minho, portanto, sim, e as senhoras de lá. São as minhotas. Pronto, e eles riam-se. Isso é muito bom. Muito. Eles perguntavam se eu era minhota. Eu dizia que não. Não, eu sou de Lisboa, então. Mas, por exemplo, a minha família é do Minho. Pronto! Eu felizmente sou a única lisboeta. Essa minha Troia. Pois. Então, eles, imagino que eles nunca irão de férias para Troia. Ah, eles depois também acham piada. Porque eu tenho uma colega, por acaso, que tem um namorado. Ele é português, ela é italiana. E ele também, é de Troia. Eu acho que ele tem família também em Troia. Okay. E uma vez estavam a conversar e aquela conversa estava aí por caminhos que ela preocupadíssima com as famílias a conhecerem. Sim. E a mãe dela olhar para ela: o quê? O que é que disse? Disse o quê? Troia. E pronto. E depois o pai deles disse: ah, Troia, Troia. retira. Seja, e ela cada vez mais sem jeito: não, mãe, não é isso. É. Muito bom. Enfim, as línguas são sempre desafios. Ah, sim, completamente. Sim, completamente. Mas é de pesquisar sobre esse sinal, bem lembrado. Faz. Porque agora que tu me disseste que é mesmo um sinal, tipo, é um sinal. Aviso. É. Que engraçado. É. E eu lá com aquele ar assim, a sorridente ao lado. Porque isto depois isso significa que isso pode-se aplicar noutro contexto que não o trânsito. Pode. pode. É, não, mas é engraçado ver essas diferenças, de facto. A nível de educação até, entre este, sim. Notaste alguma diferença entre a forma italiana e a forma portuguesa? Sim. Tantas. Sim, sim, sim. O ensino é diferente. Nós, por exemplo, para mim foi mais fácil em Itália ter boas notas do que em Portugal. Ok. É incrível, não é? Sim. Porque poderias pensar em dificuldades de adaptação, na barreira linguística, cultural, etc, etc. Sim. Mas fazem muitas orais, portanto, menos exames escritos. Ok. E às vezes, não sei, se calhar às vezes é mais fácil numa oral, se tu estiveres estudado, se não estás a responder ao que o professor precisa de saber, sim. Se calhar ele faz pergunta de outra forma e tu acabas por ir lá. Ah, não sim. sei, eu vim de lá com uma média muito alta. Pois, muito sim, alta. Eu lembro-me disso. sim, sim. Mas pronto, da nossa universidade sabes que havia professores que não davam mais do que 14. Pois era. Sim. Pronto, 0 a 20, mas mais de 14 não acontecia. Mas isso era um estigma que eu acho que acontecia em quase todas as universidades, era uma coisa... Pois, há algumas que são assim um bocadinho mais... não sei, talvez... A escala não vai até ao 20, não é? Sim. Não vai até ao 20. E há pessoas que, efetivamente, a escala vai até ao 14. Pois. E em Itália, eles têm uma escala até ao 30... Ao 30. Ao 30. Okay. E tu, imagina, tu foste excepcional, portanto... Mas o que é que acontece se tu tiveres 15? Se tu é bom ou é mau? É mau. É mau? É mau, sim. Ok, sim. Ok, então ou seja, conta a partir, como o 10 a partir que é negativa. Sim. Ok. Imagina, tipo, a partir de 20 e tal, pronto, ok. Sim. Tipo, 27, boa nota, 28, 29, é bom. Sim. E, por exemplo, se foste excepcional, tens um 30, lote. Portanto, é um 30 com distinção. Portanto, eles fazem a diferença entre 30 e 30 logo. Aquela cena do... por exemplo. Sim, sim. Engraçado. E eu lembro uma vez que te fiz um teste de psicologia. Era psicologia dos jogos. Falava de patologias, coisas assim, pronto. E eu gosto muito de psicologia. Sim. E tinha estudado. Sim. E sabia que tinha estudado e sabia que sabia a matéria. Sim. E então ele, o assistente do professor, porque foi como assistente... fez-me perguntas, no final disse, acabou por me dar o 30. E eu na altura perguntei-lhe porquê. Eu estudei, faça-me mais uma pergunta porque eu estou convicta que... Consegue ter a distinção. Sim, eu não sei como é que eu lhe disse isso. Ela ficou assim a olhar para mim, assim um bocadinho... Não costumo... Sim, estavas mesmo com a confiança. Não, estava, porque sim. Era um tema também que me interessava e estava bem. E ela ficou assim um bocadinho a olhar para mim, depois olhou para o professor, professora, a aluna está a dizer para eu isto sim. assim, e o professor disse, sim, faça-lhe mais uma pergunta. Sim. E acabei por conseguir o 30 lotes. Estavas mesmo on the roll, não é? Estavas sim, mesmo mas isso aconteceu dessa forma. Sim, imagino que sim. Depois também havia alguma compreensão com os estudantes estrangeiros. Sim, isso também eu reparei, por exemplo, quando eu também tive a minha experiência Erasmus. Apesar de, é engraçado que, enquanto eu estive em Madrid, a mim perguntavam-me se eu era galega. Pois. Portanto, porque eu falava espanhol, mas devia-me sair uma palavra ou outra, que assim, um bocadinho mais aportuguesada. A mim perguntavam-me se eu era do Sul. Às vezes sim. A sério? Sim. Será que é porque... Não, mas não é o... Eles notavam qualquer coisa de diferente. Sim. Mas não... Na altura não conseguiam... Algumas pessoas aconteceu, não é? Uma ou outra situação. Sim. E então perguntavam se eu era do Sul. Engraçado. Também no Sul eles são mais parecidos connosco fisicamente. Ah, porque sim, porque entre estes tem muita gente também de olhos verdes, olhos azuis sim. e mais... Sim, mais germânico. Exatamente. É. É verdade. Exato. É capaz de também ter ajudado, sim. Isto porque eu fiquei com a noção de que o sotaque do sul de Itália era mais aberto. Eles falam mais arrastado. É mais arrastado, ok. Engraçado. É mais arrastado. Sim, a Itália tem muitas diferenças a nível de sotaques. E, nós também, e somos mais pequenos. Sim, e dialetos. Ah, é? Tem muitos, muitos dialetos. É um país cheio de dialetos. Engraçado. Nós só temos o mirandês, se não me engano. Sim, de certeza que haveria outros, mas pelo menos aquele entraram... Sim, mas o acho que reconhecido. Sim, sim, mundialmente reconhecido temos o mirandês, de facto. Dialeto ou língua? Mesmo língua, eu acho que é língua. Eu acho que já é língua. Eu acho que é língua. Já foi considerado língua, sim. Pronto. Sim. Pronto, eu penso que sim, eu penso que sim. Alguém que nos esteja a ouvir, de alguém certeza que nos vai... esteja a ouvir, eu peço vai... desculpa. Ah, que... Mas fico muito contente por termos também o mirandês. Sim, sim, sim. Sim. Então, foste para Trieste, sim. Não é? Acabaste o curso e then what? O que é que aconteceu a seguir? Acabei o curso, durante o curso... acho que cheguei a ir uma outra vez à Itália, uhum. fazer também cursos de línguas daqueles com bolsa. Ah, ok. Daqueles patrocinados, com estudantes também provenientes de diferentes países. Uhum. Uma diversão. Uhum. Porque era uma diversão. Não, sim. Não era tanto aquela aprendizagem tradicional. Sim. Era muito também baseada às vezes na educação não formal. Não sei se... Sim. Pronto, enquanto sim. conceito. Sim, sim, sim. E pronto, e depois concluí a licenciatura, uhum. e candidatei-me, como sim. tu, sim. a um programa do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros. É engraçado que nós contacto. Fomos exatamente para sítios muito diferentes. Muito diferentes. Tu foste para o outro lado do mundo, eu fui para os nossos vizinhos. Tu foste ali para cima. Exatamente, é opa. Verdade. Um programa interessantíssimo. Muito. O que é que tu achaste? Eu gostei imenso. E recomendas? Recomendo. Podemos passar a palavra, não é? Sim, eu já ainda falei... continua, não é? Sim, continua. O contacto ainda continua. Acho que os moldes são um bocadinho diferentes, acho que mexeram um bocadinho também na duração. Faz mas, sentido. Sim, o próprio aspecto económico, acho que também houve ali uma calibração, uhum. entre os países, porque, como tu sabes, às vezes havia valores um bocadinho dispares. Sim. E eu acho que houve ali uma calibração desde que nós fizemos o programa, uhum. e pronto, o meu programa foi um bocadinho, pelo menos a edição do Enough Contact em que eu fiz parte, houve ali uma situação um bocado complicada. Então foi os conflitos na Argélia. Ah, que muita gente que foi para lá, aliás, todos regressou. Que foram para lá teve que regressar. Pois. Complicado. Não, há sempre situações de facto, como portanto, mandam pessoas para todos os cantos do mundo, uhum. Existe sempre alguma instabilidade também, às vezes política, sim, sim. E há sempre, eu acredito que todos os anos possa haver assim alguns ajustes. Sim, sim. A esse nível. Sim. Mas pronto. Isto para explicar a quem não conhece, o Enough Contact é um programa do ICEP, sim. da instituição sim, ICEP, Portugal, não é? Global, sim. Que praticamente é uma espécie de programa de estágios internacional. Uhum. Corrija-me se eu estiver a falar erradamente. Não, sim, certíssimo. E tem um processo de seleção de 3 meses, ou pelo menos tinha na altura em que eu o fiz. Sim, foi bastante rigoroso. Sim, sim. Também são muitos são. Ação cão, mas eu acreditem, vocês vão querer ser, aliás, sim. são muitos ação cão, não, são muitos cães a um osso, mas acreditem, aquele osso vale mesmo a pena, portanto, experimentem. Na minha edição, só para complementar aqui um sim. bocadinho, em 5 candidatos, eles escolhiam um. Ok, por acaso eu não tenho noção de... Sim, na minha edição eu tivesse, na altura estabeleci essa relação. No entanto, sabes que isto já é um programa mais divulgado, sim. com muito sucesso. Sim. Portanto, acredito que... Que agora seja um bocadinho mais difícil. Talvez. Talvez, é possível. Depende das vagas. Depende das vagas, sim. Depende também das capacidades das pessoas. Exato, sim. Lá está. Eu, no meu processo de seleção, eu lembro-me de ter dito explicitamente, eu não quero ir para a Espanha porque eu já estive lá a fazer Erasmus. Ah, pronto, mas... porque existe uma particularidade, não é? A língua. Sim, mas existe outra particularidade que é, portanto, quando nós nos candidatamos ao programa, sim. não sabemos para qual não, é o país não, que nos vai não, ser sim, atribuído. É selecionado por. Só sabes no último dia. Exatamente. Com uma grande pompa em circunstância a dizer os países e depois o nome das pessoas para toda a gente ouvir. Exatamente. Portanto. É feito o chamado matching, né? Sim, portanto, exatamente. Entre o teu perfil. Sim, portanto, as capacidades, exato. A tua especialização. E as vagas que eles têm aberto, portanto, exatamente. Com os parceiros, as empresas sim. parceiras. Não é? Exatamente, sim. E então eu por acaso, eu acho imensa piada, porque na altura, com o grupinho que na última fase da seleção, há mesmo 3 dias em que é uma série de conferências em que conhecemos pessoas que tiveram em novos contactos anteriores, representantes de empresas que estão, portuguesas que estão a exportar lá fora, não sei se foi a mesma coisa no teu, na tua, uhum. sim, na sim. tua edição. Sim. Há ali uma grande parte de educação, uma injeção de educação cultural, não é? Exato. De como lidar com, por exemplo, com países árabes e países Exatamente. Americanos e asiáticos e etc. Mas, sim, então eu fiquei posta num grupo, porque nós tínhamos também a fazer trabalhos de grupo. Exatamente. Não sei se acontecia contigo, mas, portanto, eu estava na fila das Filipas. Ah, não, não. Não, aquilo era tudo ao meio fé em Deus. Éramos nove. Nove Filipas. Acho que sim, naquela edição acho que eram sete ou nove, agora não, estou Não, isto foi tudo ao meio fé em Deus, não foi por pois, nomes. Pois nós houve um momento em que estávamos por, sentados por nomes. Bem, imagina a quantidade de joões que não havia lá. Pois, exato. Mas é engraçado porque há uma das Filipas que também fez o Inove Contacto, uhum. que trabalha hoje em dia na Siemens também. Ah, é engraçado. É engraçado. Ela estava é nessa fila. O mundo é mesmo pequenino. Sim. E então, eu lembro-me de que chegou a altura de revelação dos países de destino e estávamos a gozar uns com os outros a dizer vamos para Badajoz. Ora bem, eu não fui para Badajoz, mas Vigo. Fui para Vigo. Ou seja, enquanto que Badajoz é tipo na fronteira. E pronto, e os caramelos... E lá está, em Madrid já me diziam que eu era galega. Pois. Portanto, eu fui para a Galiza. Portanto, ironia das ironias. Mas se calhar olha... pensavam que eu era galega e eu também era. Mas olha, gostaste ou não gostaste da experiência? Não, gostei, gostei. Foi... E foi. E digamos farias que novamente? Faria novamente. Mas atenção, a minha experiência foi sui generis. Mas lá está, foi uma experiência que tu voltarias a repetir. Completamente. Mesmo pois. Que me dissessem com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas. Fazias igual. Pois. Eu até diria, quero voltar atrás e dizer a mim mesma para fazer o programa mais cedo, para eu ter os mesmos problemas, para aprender mais cedo. Sim, sim, sim. Sim, também gostava assim, de voltar atrás e falar com o meu Mas eu. Mas tu fizeste, foste para onde? Olha, que estamos a falar muito de mim, isto desde, é sobre ti. Eu desde que comecei o processo, enfim, a fazer a candidatura para o Novo Contacto, que eu dizia, não sei se estou preparada para ir parar à China, dizia eu, porque como eu tinha estudado língua, mandarim, cultura, enfim, a política, arte... andava a dizer isto a toda a gente e as pessoas diziam, ah, mas não sabes se vais parar à China. E foste parar à China. Dito e feito. Fui para Pequim. Foste para Pequim. Portanto, okay. Não foi escolha minha. Eu pensava que tinhas ido para Macau, não sei porquê. Não, fui para Pequim. Engraçado. Fui para Pequim. Okay. Muito pato. Muito pato, exato. Pato com queijo. Pato com queijo? O queijo é que faz esquecer. Ah! Não, correu bem. Correu muito bem e ainda bem que assim foi. Uhum. Mas foi muito engraçado porque quando fizeram a projeção do meu nome, da minha fotografia e do meu destino... Sim, enganaram-se. Associaram-me, sim, a Cabo Verde. Então, mas... E eu tinha pessoas ao meu lado, boa, vais para Cabo Verde, parabéns, vês, não é China. E eu quando saí da sala... Não sei, estava com um sentimento. Porque eu não sei quais são os critérios, porque é que te fazem ir para determinado país, mas tendo em conta o meu percurso, uhum. poderia ser não comum, não muito comum, sim. eu achei que havia uma forte probabilidade de eu ir, enfim, sim. para a China. Sim. E quando saí nas listas, estava outra informação. Ah. Ou seja, não, não, mas a menina vai para Pequim. E eu, ok, mas projetaram a Cabo Verde. Sim. E pronto, e ela disse, não, não, mas estas listas são as listas corretas. Se foi Cabo Verde, foi engano. Ou seja, em algum momento, se calhar, eu estava assignada, enfim, àquela empresa em Cabo Verde. Mas sim. acabei por ir, por trabalhar, fazer o estágio com a AICEP, uhum. Diretamente na embaixada. Ok, então foi mesmo, sim. foste num programa da AICEP para a AICEP. Exatamente. Ok. E estive na parte económica da embaixada, uhum. portanto, a nível de investimentos. Okay. Como é que é trabalhar numa embaixada? Acho que há muita gente que é as pessoas... É muito interessante. Não têm noção do que é que uma embaixada faz. É muito interessante. Eu conheci pessoas que trabalhavam lá está, na embaixada. Sim. há mais de 20 anos, há 30 anos, sim. E conversar com essas pessoas, uhum. Ver a perspectiva delas, o que é que já aconteceu, mesmo do ponto de vista político, uhum. Este político, aquele político, e ouvir o feedback, é uma experiência fantástica. Almoçar com eles é espetacular. Sim. E são pessoas que nós às vezes pensamos, ah, não, mas isto, primeiro secretário. Pessoas fancy. Primeiro secretário, não, um embaixador. Sim. Mas são pessoas que, lá está, são pessoas e nós estamos em comunidade tão distantes do nosso país. Sim. As relações surgem, não é? Uhum. E o diálogo... muitas vezes corre bem. Claro que há pessoas e pessoas, não é? Sim. Há aquelas mais dadas, aquelas menos. Sim, isso vai sempre depender de pessoa para pessoa, não é? Sim. Como é que foi, então, a tua adaptação, de repente, a um país que tem uma cultura completamente diferente da nossa? Olha, foi, de longe, mais fácil do que em Itália. A sério? De longe. Como assim? Porque era uma comunidade já muito habituada a pessoas de fora? Sim, nós quando chegámos, portanto, eu fui com outros dois portugueses, portanto, éramos apenas três em Pequim, e quando chegámos tínhamos já um jantar de recebimento da comunidade portuguesa que lá estava. Ah, que giro! Portanto, eu em momento algum me senti sozinha. Que engraçado. Portanto, mesmo com portugueses e com chineses e com outras nacionalidades que lá estavam. Com quem me cruzei, o que não aconteceu em Itália. Em Itália fui mais sozinha, fiquei com duas italianas que nos fins de semana iam sempre a casa. Sim. Portanto, ou seja, eu passei algum sozinha tempo, ao início foi difícil e não tinha televisão. Pronto. E também na altura não havia aquela internet que temos agora, não é? Portanto... Não, havia o computador, mas pronto, mas séries e tal. Sim, sim. Mas, portanto, a integração e a adaptação foi muito boa. Muito boa. Qual foi a situação mais caricata em Pequim? Olha, posso falar, por exemplo, numa situação que eu tive num mercado de comida alternativa. Espera, um mercado de comida alternativa em Pequim? Wan Fu Jing. É, sim, sim. Porque nós achamos que, nós cá em Portugal, achamos que os chineses comem cão. E pronto, isto é um, lá está, um hábito que também comem. Mas tem que ser um restaurante um bocadinho mais especializado. Ok. Tu não encontras cão assim em todo o lado. Ok. E é um hábito que vem mais da Mongólia. Pronto, mas nós enfim, cá temos ideias diferentes, não é? Sim. Olha, eu se comi cão ou não, eu de facto não sei. Sim. Ou seja, não sei. Mas uma das situações mais engraçadas que... Engraçadas, pronto. Que me ficaram na memória. Tem piada. Foi nesse mercado de Wan Fu Jing, que é um mercado, lá está, de comida alternativa. Tu tens espetadas... tudo e mais alguma coisa. De escorpião. Uau. De escravelhos. Sim. Gafanhotos. Tipo, podes comer cobras. Enfim. Gafanhotos, exatamente. Sim, sim. E o engraçado foi que... enfim, antes da parte engraçada, havia animais vivos na espetada. Ou seja... Animais vivos na espetada? Sim, isso aí por acaso impressionou-me. Esta não é a parte engraçada. Sim. Porque quando eu fui lá várias vezes e houve uma vez que fui com um dos colegas portugueses, o Miguel... E o Miguel disse-me, olha, eles estão vivos. E eu dizia, sim, Miguel, está bem, estão espetados vivos, queres ver? E depois comecei a olhar e, de facto, eles ainda mexiam na espetada. Porquê? Porque o chinês tem muito este conceito do ser da comida, fresco. Da comida viva. Portanto, vivo. Quase. Sim, aliás, o continente, quando foi para a China... O continente, não. O Carrefour. O Carrefour, quando foi para a China, teve algumas dificuldades de adaptação porque apresentava o peixe morto. Pronto, e os chineses não gostam do peixe, ou pelo menos naquela altura, quando eles foram. Então não tinham gostava. Que ser apresentados em aquários? Sim. Ah, ok. Sim, tipo, por como exemplo, fazemos com as marisqueiras. Exatamente, okay. Exato. Por exemplo, eu cheguei a ir a restaurantes em que pedia peixe e vinham mostrar o peixe ainda com ainda as... vivo, não é? Ai, e diziam, é este? E dizia, é isso, sim senhora. É assim, eu já pesquei, eu não sei porque é que eu estou aqui tão chocada, mas eu acho que também ficava aquele momento de. É assim, é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente. Nós não temos tanto contacto assim. Cá em Portugal é diferente, não é? Sim. Mas a situação caricata foi quando fui a esse mercado e estava com uma amiga, parei junto a uma banca que vendia carne. E fiquei assim parada a olhar e perguntei, o chinês estava a olhar para mim. Sim. E eu perguntei, dog? E ele dizia-me, dog, dog, dog, yes, yes, dog, dog. E eu fiz um ar muito enojado. Sim. E disse tipo, e ele disse, not dog, not dog, not dog, not dog. Ou seja, é o que tu quiseres. É o que tu quiseres, desde mas, que compres. Mas faz um negócio comigo. Sim. Isto também nos dá a pensar, não é? Claro. Estas diferenças. Sim, sim. Eu, claro, pronto, fui-me embora. Sim. Mas é, foi bastante caricato. Foi caricato. E tu disseste então que não tiveste assim tanta dificuldade em adaptar-te à tua estadia na China, não é? Mas, sim. O que é que aconselharias a alguém a pensar, que esteja a pensar em dar o salto para outro país como. Como a China? Ir, mente aberta. Depois, as diferenças culturais existem sempre, não é? Sim. Mas às vezes são mais acentuadas em determinadas zonas do que noutras. Tentar entender um bocadinho mais sobre aquela cultura. Eu acho que é muito importante nós sairmos do nosso canto e vermos outras realidades, porque faz-nos relativizar mais facilmente, termos um conhecimento mais abrangente. Uhum. Sabermos que existem diferentes possibilidades para fazermos diferentes caminhos, enfim, diferentes escolhas. Sim. Portanto, eu diria que é desfrutar também, desfrutar. Olhar, aprender e estar receptivo a diferentes formas de fazer, por exemplo. Sim. Eu acho que isso aplica-se até à minha ida, por exemplo, a Vigo. Sim, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Porque... Mas são diferenças tão grandes, por vezes, que mesmo do ponto de vista físico, por exemplo, eu estava num mercado e estava uma chinesa, estava a comprar um telemóvel. Ela olhava para mim, olhava para as minhas unhas, dizia que eu tinha as unhas pintadas na altura, dizia que eram bonitas. Ah. A dada altura, eu estava a ver o telemóvel, ela toca-me no cabelo. Ah. Do nada. Sim, isto nada. Só para informar o pessoal que tu tens um cabelo considerado normal, vá. Sim, eu tenho um cabelo castanho, portanto tem algum volume. Tem algum volume, tem algumas onditas, pronto, mas portanto um cabelo português. Sim. Tradicionalmente. E ela estava tão curiosa em relação ao meu cabelo, tão curiosa, que, portanto, ela não falava inglês. Sim. E o meu chinês também, pronto, era fraco. Uhum. Ela ficou tão sem jeito de me ter tocado no cabelo. Sim. Mas a curiosidade era mais forte do que ela. Ela queria realmente tocar no meu cabelo. Pois. Isso, ou passarem-me crianças para as mãos. Passaram-te crianças para as mãos. Fotografias. Oh, sim. Meu Deus. Sim, sim. E sabes que isso é engraçado, porque a minha mãe foi... Eu nunca fui à China. Aliás, a maior parte dos países que a experiência... O conhecimento que eu tenho de experiências vem exatamente da minha mãe, porque ela viajou muito por trabalho. Sim, sim, sim. E ela, quando foi... Penso eu que foi. Isso já foi Hong Kong até. O que é um bocadinho mais britânico, diga-se. Mas ainda assim, ela foi com uma rapariga de outro banco. Que era ruiva, mas ruiva natural. Mesmo a ginger. Há poucas. Há poucas. Quer dizer, há mais sítios do que... Sim, sim. Sim. É, e então acho que ela não podia ir a lado nenhum com ela, porque era sempre parada para tirar fotos. Sim. Para que as pessoas falassem com ela, pensar que ela era uma celebridade ou qualquer coisa assim. Porque é mesmo uma coisa muito invulgar. Eu passei numa festa no norte da China. Era um meio pequeno. Sim. Eu e outro português, e as pessoas, consoante nós passávamos, giravam-se a olhar. Como quem diz, a natureza faz com cada coisa. A sério, e eu sorria às pessoas. Sim. Às vezes acenava que nem uma embaixadora. Sim. Mas, não, lá está, é o conhecimento que as pessoas têm no momento, não é? Sim. Exato. Lembro-me de estar num restaurante nesse mesmo sítio e de aparecer uma criança ao meu lado e ao lado dele. Sim. E dizia, hello. E nós, ok, um chinesinho pequenino a falar inglês, que engraçado. Nós, olá, hello. E ele, my name is John. Eles têm sempre, portanto, têm a versão ocidental dos nomes. Isso é verdade, John. Eles têm a versão ocidental dos nomes? Alguns deles, sim. Sim, que engraçado. Tem. Os chineses podem mudar de nome ao longo da vida, de acordo com diferentes etapas, enfim, fases de vida, sim. Mas isso é a escolha deles? Sim. Ah, isso é interessante. Sim, mas pronto, era o John, 9 anos, falava inglês. Que bem. E depois perguntou se podia fazer uma fotografia connosco. Nisto, chamou a família, veio uma família, houve. Mas uma família, 20 pessoas. Dizia os pais, os tios, os avós, porque eles também têm aquele conceito de família, família, sim, não é? Sim, sim. E eles deviam estar a celebrar alguma coisa especial. Sim. Então fizeram uma fotografia comigo, com ele, e todos os esses chineses atrás, e o John ao lado. E o John ao lado. Ou seja, pronto, tenho muita pena não ter essa fotografia. John para falar contigo, para tirar a fotografia. Pois, mas achei delicioso, foi muito giro. Tu então aproveitaste para viajar pela China toda? Toda não, porque eu gostava muito de ter ido a Macau, por exemplo, e a Hong Kong, mas o meu visto permitia que eu fosse, mas depois não podia entrar na China Mainland, portanto... Ah, sério? Sim. Ou seja, podias sair? Mas não entrava novamente. Okay. É porque, pronto, a China tem um sistema um bocadinho diferente. Claro, sim. Mas fui a Xangai, que é uma cidade mais conhecida também, e depois fui a pequenos sítios. Sim, sim, sim, sim. Sim, na China. E qual foi aquele em que tu pensaste, oh meu Deus, estou mesmo na China? Foi Xangai. Xangai? Sem dúvida. Sim. Foi o único sítio... Sabes que eu já viajei um bocadinho. Foi o único sítio onde eu estive e pensei que não queria estar. A sério? Tive um momento. Mas foi um momento. Porque depois a viagem não foi só aquele momento, claro, não é? Claro. Noutros momentos depois desfrutei de forma diferente da cidade. Mas houve um momento em que eu pensei, eu não quero estar aqui. Era tanta gente, tanta gente, tanta gente. Sim, que os passeios não tinham capacidade para absorver aquelas pessoas todas. Sim. Então, tu nos passeios, tipo, era tipo por massas. Ah. Ocupavam metade da estrada as pessoas. Olha a loucura. A loucura. E Pequim é uma cidade que tem muita gente, mas é ampla, mais organizada, ruas largas. É diferente. E tem um ritmo diferente. Por acaso eu pensava que... Xangai é business. É? É, completamente. Faz sentido, faz sentido. É frenético. É uma cidade muito interessante, mas mais cara. E Pequim não é? Também. Tem um centro... Mais... Sim, mas entre as duas cidades, Xangai tem um ritmo económico. Mais... Sim. Okay. É mais business. Pequim também tem, obviamente, tem os centros de negócios. Há áreas tipicamente só com edifícios enormes, altos. Tipo a City de Londres, quase. Sim. É os Business District, não é? Sim. Lá deles. Central Business District. É CBD. Exato. Que é lá. E pronto, Sim. Mas são diferenças entre cidades. A verdade é que eu também ia para a embaixada de bicicleta. A sério? Sim, portanto. Pois, porque uma coisa que de facto eu acho que também é um mito que as pessoas do Ocidente pensam é que as cidades Xangai, Pequim, são tão populadas e há tanta poluição... que se torna um bocadinho inóspito, quase. Eu senti. Sentiste isso? Eu senti muito a poluição em Pequim, muito. A sério? Sabes que eu tenho asma. Ah, sim. Pronto, mas eu senti mesmo muito. É, desde tu, por exemplo, estás constipada, assoas-te e o lenço vem preto. Eu sei o que é que isso é. Em Londres isso aconteceu. Pronto. O metro deles, particularmente. Exato. Sim. Exato. Sim. Não, é assustador. Faz-te refletir. Nós temos que mudar este nível mesmo. Não podemos continuar, mesmo toda esta questão do plástico, do facto de haver... Portanto, estava um colega esta semana a dizer-me que existe uma ilha do tamanho, maior do que a Europa, só de plástico. Ah, no Pacífico. No Pacífico. Sim, sim, sim. Estava ele a recordar-me desta situação. Eu, na altura, quando terminei o meu estágio, estava a pensar se ficava lá. Sim. E houve um dia que acordei, eu morava num andar muito alto, acordei, olhei para fora da janela e a cidade estava completamente amarela. Com smog. Sabes? Sim. Smog, assim. E eu esfreguei os olhos porque eu tinha acabado de acordar. Eu pensei, ainda está tudo a funcionar. Preciso de café. Exato. Sim. E olhei e continuava aquele panorama. E eu pensei, eu não posso ficar numa cidade assim. Sim. Porque lá está, já se não tivesse asma também seria mau. Mas tendo asma também. Claro. Aquilo também fez-me refletir. Sim. Refletir. Naquilo que a gente fazem em prol da industrialização, sim, não é? Sim, sim. Pois. Mas faria tudo exatamente como tu, so, fazia tudo novamente, tal e qual, com as dificuldades que encontrei. Perdias aqui uns alvéolos de pulmão para... novamente, sim. Exatamente, por uma boa causa. Sim, sim. Sim. Então, quando tu voltaste, foi clash outra vez? De... Ou foi mais tipo, ah, voltei a casa? Eu já sabia que lá está, ia com um bilhete de regresso, não é? Sim, portanto, faz parte do programa em si, não é? É. Não, mas dizia mesmo, na minha cabeça já depois acabei por compreender que não era ali que eu iria ficar. Sim. Regressei um bocadinho com a mente aberta. Na altura tinha terminado também, durante, quando estive na China, terminei também o mestrado em comunicação social. E quando regressei, não sabia muito bem o que é que havia de fazer, porque a nossa vida está planeada, às vezes parece que está planeada desde o nascimento, não é? Sim. Aquela história de vais para a escola, agora fazes estes anos, depois secundário, depois a universidade. Depois, o mestrado, coisas assim. Sim. Isto para quem tem a possibilidade e a oportunidade de o fazer, não é? Exatamente. Não é, não é para todos. Não é para todos, infelizmente, mas pronto. Não, e mesmo assim, não é para todos, mesmo por opção. Sim, sim, sim. Se calhar sim, aquilo não sim, é a vida deles. Por opção, sim, sim, certo. Eu, o meu infelizmente foi mesmo em a quem lembrando-me. Quer. Sim, sim. Sim. Sim. Porque esses são os casos que mais às vezes nos custa de ver, não é? Sim. Mas pronto. E eu na altura, porque existe aqui assim só um detalhe, eu antes de ir para a China já tinha estado a trabalhar quase 2 anos na Swisscom. Ok. Pronto. E francês, outra vez. Sim, mas eu fazia, trabalhava com vários países diferentes. Um deles era a França, sim. Sim. E pronto, e estava a sentir que eu, se calhar profissionalmente, estava a ir ali um bocadinho para a área, para uma área um bocadinho mais de contabilidade, económica. Mas estavas a trabalhar na Swisscom em quê? Pronto, eu comecei a trabalhar em collection. Portanto, comercial? Não, collection, portanto, a recolha de, às vezes, de dívidas. Okay. Mas para um conjunto de países. Sim. Portanto, fazia a gestão das dívidas dos hotéis. Portanto, só a nível de hotéis. Sim. E depois troquei para parte do accounts receivable. Okay. Portanto, sim, sim. Ou seja, eu estava a ir um percurso pelo payroll, pela contabilidade. Sim, sim. E eu pensei, eu não tenho formação nisto. Se eu quiser continuar a ir por aqui, porque eu sabia que o jornalismo não era a estrada, não é? Não era a tua praia. Sim. Isto é, não era o caminho. Sim. Isto é mais tradução literal do italiano. Sim. E pronto, e pensei, quando regressei da China, vou, porque não, estudar um bocadinho de parte de gestão, economia. E então meti-me num mestrado de economia. Foi aí que eu te encontrei na minha edição do Inovo Contacto. Exatamente. No Isqueté. Exatamente. Aquilo foi... Exato. Sim, sim, sim, sim, foi nem mais. E eu andava por lá a tentar ver se conseguia fazer o mestrado em economia, porque uma pessoa sem bases de economia... Mas pronto, acabei por pensar, olha, agora não tenho perspectiva. Eu só fiz o mestrado em comunicação social porque tinha feito 4 anos e disseram, olha, fazes mais uma tese e tens mestrado. E eu, pronto, na altura fiz. E inscrevi-me num curso, lá está, no mestrado de economia. Sim. E só me apetecia rir ao início porque quando via derivadas no quadro, aquilo era mais divertido que chinês para mim. Aquilo era muito... Eu ria-me. E foi também graças aos meus colegas. Sim. Que me disseram, anda cá, eu explico-te o que é uma derivada. Anda cá, estás a ver? Fazes assim, assim, é assim. E pronto, claro que foi nestas partes. É aquilo que nós estávamos a falar sobre o inglês. Exatamente, igual. Sim. Fui completamente coxa. Ou seja, eu fui uma das 6 pessoas que terminou na primeira oportunidade, ou seja, nas datas corretas. Sim. E foi muito, muito graças entre ao grupo. Ajuda. Sim. Portanto, criou-se ali um grupo entre ajuda e foi, tenho mesmo muito a agradecer àquele grupo que se criou. E pronto, foi isto. E valeu a pena tirares então o... Valeu. Então esse curso de gestão. Sim, valeu. Deu-me algumas, lá está, ferramentas. Sim. A nível de gestão. Eu percebi que... Lá está, sou uma pessoa mais de pessoas. Sim. Portanto, não sou tanto da área da economia pura, não é? Sim. Mas gestão, sim. identifico-me e claro que são temas que eu acho muito, muito interessantes. Uhum. Sim, sim, agora, sim. Se eu tenho... se eu estou em pé de igualdade com os meus colegas que fizeram licenciaturas em economia, não, de todo, de todo. Tu, uma coisa que eu sempre falei, que sempre me disseram, sempre que eu falei com alguém que tinha, começou por um ramo, ou por um... uma vertente de uma certa disciplina, vá. E depois acabou por desviar-se do caminho para outra. E isto, eu imagino, tipo, comunicação e gestão devem ter o seu quê de semelhante, como há sempre, certo. Não é? Sim, sim. Mas imagino que sejam também coisas vastamente diferentes em certas outras coisas. Sim, sim. E que me dizem sempre, eu não tenho as mesmas aptidões do que uma pessoa especializada e que já foi licenciada e etc. Mas há sempre um toquezinho que me dizem, há certas pessoas que me dizem sempre, eu sinto-me às vezes tipo uma impostora. Ah, certo, eu não me inseria a 100% naquele grupo, porque eram pessoas todas... Ok, do grupo inteiro, era eu e mais três que vínhamos de outras áreas. Apenas. O resto era tudo gente de economia e de gestão. Sim. Portanto, estas áreas assim mais... senti-me um bocadinho deslocada do ponto de vista de percurso académico. Sim. Mas... E acho que ao início ainda fiquei um bocadinho a pensar se deveria avançar mesmo com aquilo, porque... ver números no quadro. Sim, sim, é um bocadinho. Para quem não está habituado. Sim, já não via números no quadro há muito tempo. Para já, há muito tempo que não vias um quadro. Sim, sim. E eles diziam, e eles às vezes diziam, ah, sei que, tipo, pois isso. Ou o parece chinês. Sim. E eu dizia, olha, antes fosse. Antes fosse, ao menos aí, porque ainda é pior. Não sei mesmo nada. Mas pronto, as coisas fazem-se, às vezes os percursos fazem-se caminhando e pronto, sem grandes expectativas. Mas mesmo a nível profissional, notas assim alguma distância para com essas pessoas que têm essa especialidade ou a partir do momento em que tu fizeste o teu mestrado? O meu grupo não é aquele. Sim. O meu grupo não é aquele. Sim. Ou seja, eu tenho uma sensibilidade diferente... Mas o meu grupo são as pessoas da comunicação, não é? Foram 4 anos, foi uma vivência diferente. Claro. É ali que eu me insiro mais. Sim. Agora, fiz muito bem, lá está, em fazer este curso, porque cursei muito e acho que foi muito útil. Foi realmente difícil, então a parte da tese, aquilo foi... Ui, imagina. SPSS e coisas... SPSS! Pois. Esse nosso amigo. Isso eu, volta em gestão. Eu recorri à ajuda isquecepiana. Epá! A nossa amiga altruísta Cris. Sim, exatamente. Foi ela que me ajudou na altura. Fechou. Ela, mais outros colegas do curso, que me ajudaram. Por acaso, eu até me dei bem assim um bocado com a SPSS, mas eu já era um bocadinho nerd. Pois. Pronto, lá está. Eu já era um bocadinho nerd nessa altura. Tudo o que tinha a ver com o computador. Ai, para mim aquilo foi difícil. Foi mesmo difícil. Pois. Mesmo difícil. É perfeitamente natural, não é? Eu estava com... os desvios padrões e não sei do quê. Ai. Estou tramada. E tu lembras-te quando fomos fazer inquéritos? Lembro. Sim. Mas estás a ver, olha... Fizemos e passámos por isso. Sim. Foi ótimo. Mas foi. Fiquei com um respeito completamente diferente pelas pessoas que fazem call centers e que fazem inquéritos porta a porta. E que vendem coisas mesmo porta a porta. É, o trabalhar, o contacto direto com o público, lá está. É sempre mais confortável, às vezes, aquela posição que estavas a falar do escrever o texto e depois em frente ao computador. Sim. Mas as pessoas são... Não, manual de instruções são muito imprevisíveis. Completamente. Nunca, e a questão de... Há aqui uma nota que eu também quero deixar aqui neste episódio, que é... Pensem sempre que a pessoa que vos está... Pode ser uma testemunha de Jeová. Pode ser alguém a querer-vos vender um novo mel ou o que seja. Ou, sei lá, não sei, alguém que, um agente imobiliário que agora há muitos, pois. A perguntar, não quer vender a sua casa, ou não quer arrendar, ou precisa de casa, qualquer coisa assim. Pensem sempre que essa pessoa que vos está a tocar a campainha não sabe o que é que lhe vai sair na calha. É verdade. E também, às vezes antes de respondermos de determinada forma, ou mais desagradável, sim. Também pensar que... eu não acho que seja uma profissão muito fácil, precisamente. E nós não temos percursos todos iguais e não sabemos o que é que aquela pessoa também já terá ouvido naquele dia. Já terá ouvido, sim. Isto do público não é fácil. Lembro uma vez que estava a fazer divulgação de chocolates Toblerone. Isso deve ter sido super difícil. Sim, ou seja, toda a gente supostamente vinha ter comigo, não é? Eu tinha chocolates para oferecer. E lembro-me de abordar uma pessoa... Toblerone, que tem uma base de fãs, não é? Eu gosto. Eu também cheguei a fazer de Milka. De Milka? É, foi. Também tinha bastante sucesso essa campanha. E lembro-me de abordar uma pessoa para lhe oferecer um chocolate. Uhum. E a pessoa... nem olhou para mim, ou seja, disse-me, não, por acaso não ia oferecer chocolate, eu ia perguntar as horas. Eu tinha os chocolates, mas ia perguntar as horas. Ah, ok, então foi. Perguntar as horas. Sim. E disse, não, obrigada. Não, disse, não, não estou interessada, uma coisa assim. Sim. Ou seja... Mas isso acontece vezes, muito, não é? Acontece muito, muito, muito. Ah. Mas é assim, depende depois, também temos às vezes abordagens um bocadinho mais agressivas. Ou seja, pronto, eu ali nem... Ele nem ouviu o que eu disse. Sim, sim. Mas pronto... Não queria ser incomodado e então pensou, não estou interessado. Sim, exato. Mas pronto, é esta questão de olhar nos olhos e ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Uhum. Mas acho que também há pessoas que são tímidas ou que não querem interagir, ponto. Ah, naquele caso era uma pessoa apressada que não queria perder tempo. Pronto. Também é válido, é válido, não é? Acontece. É válido. Pode ser tu da próxima vez, sim, pode sim, ser sim, eu. Sim. É válido completamente. Mas pronto, não é fácil. Não, não é fácil. Aliás... Esse tipo de jobs que tu fazias, durante a faculdade? Sim. Sim, sempre. Porque é que, mas era tipo uma coisa que foi incutida em ti desde muito jovem? Não, a minha mãe morria de medo que eu ganhasse gosto ao dinheiro e que deixasse os estudos. Sim. Então, percebo, eu não percebo porque é que ela está... Sim. A tua profissão é estudar, enfim. Tens que descansar, estudar. Sim. O meu pai achava mais positivo, mas deixa lá, isto é bom, vai aprendendo, assim vai entrando, enfim, no mundo do trabalho. Porque tu chegaste a ser hospedeira? Hospedeira, sim, da FIL. Sim, da FIL. Exatamente. Não de bordo. Não. Não de bordo, mas... Não. Teria gostado, por acaso. Terias gostado. Teria gostado, sim, viajar, sim, gostaria. Mas é tudo também. Mas sim, cheguei a fazer expo noivos, a tratar também com a imprensa, portanto, foi muito interessante. Sempre procurei. É também um bocado um trabalho ingrato, não? Porque pensamos que as meninas só estão lá para fazer... De meninas bonitas que sim, às vezes é um bocadinho ingrato, mas era mais bem remunerado do que tu estás às vezes a fazer uma promoção de Milka ou de Toblerone. Okay. Portanto, nós éramos estudantes e para nós era ótimo, sim, aquele sim, extra sim. Não, não, ajudava muito. Ajudava sempre, muito, sim. Muito. Sim. E pronto, mas foi interessante. Faria novamente. Farias também novamente. Sim, mas custou-me muito estar em pé tantas horas. Quando vejo essas pessoas que hoje em dia fazem as promoções, e elas que andam sempre de saltos enormes. Ah, sim. Eu penso sempre, eu vou a um evento qualquer com um saltinho de nada e penso. Sim, isso a nível dos eventos de facto era mais exigente. Mas também cheguei a fazer promoções em supermercados. Okay. Ou seja, dos supermercados era mais... mais casual. Sim, mais casual. Agora, dos eventos, sim. Aí tinhas que ir com, pronto, mais bem arranjada, não é? Sim, faz sentido. Faz parte. Faz sentido. Então, demos outro desvio aqui. Saíste do teu curso de gestão. Sim. And then what? Já estava a trabalhar. Já estavas a trabalhar, sim, durante o teu curso? Sim, porque eu na altura, quando regressei da China, pensei, bom, não tenho nada a perder, vou-me candidatar, porque eu estava com subsídio de desemprego. Ok. Também, portanto, da Swisscom, pronto. Sim. E então, não estava propriamente com pressa, não é? Porque tinha-me candidatado ao mestrado em economia e sabia que aquilo ia ser difícil para mim, mas depois surgiu uma oportunidade em que pediam um italiano. E eu pensei, isto até parece, tem um descritivo que até me agrada. Sim. Não diziam qual era a empresa. Ok. Que ainda acontece muito. Sim, muito. Ainda acontece muito por cá. é para verem se é amor ou se é interesse, ou seja, se é mesmo amor à função. Ah, pá, mas digamos que... Eu gosto de saber para onde é que me estou a candidatar, mas pronto, não sabia. Sim. Não sabia. Eu acho que isso também está a mudar um bocadinho a mentalidade. Hoje em dia, às vezes, é mais aberto, não é? Sim, sim, sim. Por exemplo, uma coisa que em Londres acontecia muito era o nome da empresa, salário logo. Exato, cá não acontece, nunca. Nunca. Ainda é tabu falar de dinheiro. É tabu, sim. Mesmo entre pessoas, entre amigos, colegas. Entre colegas. Sim, sim. O e acontece para mim, nas empresas, olha, dou-te isto, mas não comentes. Que é em geral, estranho. Como costuma acontecer às vezes. Sim, sim, sim. Mas isso, eu já ouvi várias pessoas... Porquê é que achas que isso é assim? Eu acho que o português tem algum receio... É assim, não somos todos iguais, não é? Uhum. Não produzimos todos o mesmo, não temos todos o mesmo mérito. Ou seja, é natural que existam diferenças salariais. Sim. Pronto. Agora também podemos entrar naquele discurso, pois, porque infelizmente nem todos tivemos a mesma oportunidade. Enfim, é outro discurso à parte. Ah, sim. Mas a verdade é que não, nem todos produzimos o mesmo, nem todos nos esforçamos de forma igual. E isso traduz-se nos vencimentos. Sim. Mas, por exemplo, uma pessoa que tenha uma função igual à tua. Sim. Igualzíssima à tua. Tipo, o mesmo nível de... És um manager, sim, e ele também, sim, é um manager. Sim. É um manager de uma equipa de 5 pessoas e tu és uma pessoa de 5 pessoas. Porquê é que haverias de ganhar diferente dos outros? Porque é que não Eu posso dizer, por exemplo, na minha situação, nós somos várias pessoas, existe também uma... Portanto, existe a lei do mercado. Ou seja, tu se calhar encontrares um manager fluente em italiano, se calhar é mais fácil do que encontrares um manager fluente em... Ah, ok, oferta e a procura. Estamos a entrar em economia. Estamos a entrar em economia. Ou seja, um bocadinho por aí. Agora, do ponto de vista de funções, sim, de facto, elas são muito idênticas. Sim. Sim. E se falares em performances, às vezes depende. Pode haver uma pessoa que, de facto, do ponto de vista da oferta procura, poderias substituí-la mais facilmente, mas se calhar ela tem uma performance... Sim. De valorizar, a valorizar, não é? Portanto, é mercado. Sim, sim. Mercado. Mas achas que nós não somos, enquanto profissionais, ainda não somos crescidos, vá, maduros o suficiente para debater essas coisas? Eu acho que em Portugal, de facto em Portugal... Ainda não. Não, ainda não existe essa transparência. Pois. Existe muito constrangimento quando é para falar de dinheiro. Muito. Completamente. Muito. Eu voltei de Londres a falar de dinheiro e as pessoas ficavam tipo cruzes, credo. Ai, Jesus, credo, como a senhora. Portanto, eu já tive situações, por exemplo, de candidaturas para um sítio em que me aconselharam: não fales, vais ser mal interpretada. E eu pensava, então, mas eu não falo, mas eu vou às escuras, eu não sei eu não sei se isto sequer me interessa. Pois, exato. E disseram-me: não, na altura ideal, depois vão falar contigo e vão-te... Ou seja, eu também não tenho muito esta, esta, não sei, esta forma de pensar, mas pronto, a cultura onde nós nos inserimos, sim, e a realidade presente ainda é um bocadinho desta forma. Não, é verdade. E também acho que também tem muito a ver com o facto de, não sei, eu acho que Portugal ainda tem muita coisa ainda a recuperar de uma cultura... Que ainda era muito conservadora. Ah, sim. Nós somos conservadores. Somos bastantes, não é? Portanto, principalmente quando comparamos exatamente com outros países. Sim, sim. Estamos a melhorar. Estamos. E espero que estas novas gerações também, com o facto de serem mais internacionais já por si, porque têm mais acesso à informação internacional. Exato. Sim. E mais pessoas, graças a Deus, pela internet, não é? Sim. De experiências diferentes. Sim, havemos de evoluir também um bocadinho a este nível e começar, se calhar, a falar um pouco mais com... de forma mais natural sobre estas questões. Claro que são assuntos sensíveis e sempre serão, não é? Porque, pronto, o dinheiro, a diferença entre as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que mereciam mais do que o colega. Os constrangimentos também às vezes advêm daí. Sim. Depois a autoavaliação, a percepção que tu tens do teu trabalho. Sim. E a percepção que o teu responsável tem do teu trabalho. Sim, que verdade. Nem sempre são coincidentes. Ou seja, eu também compreendo porque é que às vezes... Sim, há aquele jogo um da expectativa versus realidade, sim, não é? Sim. Sim. Ou mas... não é bem a expectativa versus realidade, mas expectativa versus o que os outros sim. consideram. Porque uhum. é tudo ainda um bocado subjetivo, não é? É verdade, sim. É de acordo com o parecer de outra pessoa. Pois é. Sempre. Nunca é, é uma coisa muito... Vá, um sistema, não é um sim. algoritmo ainda. Exato. E há pessoas que tendencialmente, há quem tenha às vezes uma autoestima um pouco mais fraca e... necessitar de validação. E subestima, exato, e subestima sim. um bocadinho às vezes o trabalho que é desenvolvido uhum. e depois há aquelas pessoas que têm autoestima lá em cima e que acham, não, eu faço muito mais do que devia. Sim. Eu tenho uma performance espetacular. Ah, sim, eu trabalho para caramba. Pronto. Sim, percebo. Portanto, uhum. depende. Então, tu agora trabalhas na Siemens. Uhum. Foi essa então a oportunidade que te apareceu nessa altura? Foi essa a oportunidade que me apareceu nessa altura. Ok. Na altura, para entrar para um departamento chamado Cash and Banks... Okay. Portanto, ou seja, voltaste para a contabilidade outra vez? Não, é contabilidade pura e dura, mas fui um bocadinho assim nessas direções. Okay. Porque eu na altura estava convencida que era esse o caminho. Okay. Estive lá 2 anos uhum. e depois surgiu-me uma oportunidade para trocar para os recursos humanos uhum. E troquei para os recursos humanos, sim. onde estou desde então. Sim. Não estou com as mesmas funções, não é? Do início, mas enfim, já estou nas Siemens há... 8 anos. Vá, 8 anos. Já. Tu és uma coisa rara cá em Portugal, já reparaste? É, eu conheço muito pouca gente que está, vá, há tanto tempo assim numa empresa. Porque é uma empresa grande e eu, por exemplo, rodar. Sim, a rotatividade interna, uhum. a mobilidade interna, portanto, ou seja, valorizarmos um bocadinho os recursos que estão dentro da empresa. Uhum. Porque isto também, aprender sobre as Siemens, os nossos percursos são... O próprio percurso é uma aprendizagem, ou seja, uhum. as coisas demoram um tempo e mais sim. vale valorizar as pessoas internas, não é? Uhum. E tentar fazer com que elas possam também evoluir e crescer dentro sim. da própria organização. Sim. E eu troquei de edifício, de uhum. colegas. Sim. Eu sinto que fui para uma empresa diferente sim. mas com a vantagem de ter aquelas caras conhecidas que me davam algum conforto, não é? Sim, sim. O que é sempre mais simpático. Sim, sim, sim. E pronto. O que é que achas que as pessoas se enganam mais a respeito de um departamento de recursos humanos? Ah, eu própria fui com algum preconceito para os recursos humanos. Sim. Sim. Então. Eu não conhecia muito sobre recursos humanos. Na altura achei que eles deviam tratar de baixas médicas, de aqueles comprovativos lá das visitas, das consultas médicas. Tinha algum preconceito também. Sim. Sim. sim, achava que eram pessoas que lidavam com férias só. Sim, com a logística. Não conhecia, não sim. conhecia. Sim. Portanto, o portfólio dos recursos humanos é mesmo muito amplo. Inclui desde despesas de viagem, learning, portanto, okay. gestão de cursos de formação, compensation and benefits, que é tipo sim. bastante interessante. Estávamos a falar exatamente sobre isso. Exatamente. Sim. Tem mesmo... a administração de dados bastante sensíveis. Vocês tiveram que lidar com o GDPR? Olha, nós por acaso, na nossa equipa, não fomos nós mesmo que tratámos. Okay. Houve alguém que terá tratado disto okay. para nós. Espero. não, sim, portanto, não okay. tratámos diretamente. Sim. Mas é muito abrangente e a quantidade de dados que nós manipulamos sim. é, de facto, surpreendente. Business intelligence, tem que ser. É, de facto, como diz, é... Enfim, nunca pensei que pudesse ser tão interessante mesmo a aprendizagem do ponto de vista do Excel, das fórmulas, as lookups e manusear tanta informação. Sim. Informação delicada uhum. e fazer mesmo relatórios. Então explica-me lá, como é que é o teu dia-a-dia? Olha, muito diferente. Desde que o meu dia-a-dia... Quando eu entrei para os recursos humanos, eu sabia mais ou menos com o que contar. Hoje okay. em dia, como estou com funções um bocadinho diferentes, cada dia é um dia. E o tempo passa a voar. Sim. Mas que tipo de funções? De funções. Desde recrutamento. Nós, neste momento, temos que substituir 2 baixas por maternidade. Ok. desde negociação a nível dos processos, com o país, portanto com a Itália, porque supostamente, lá está, isto portanto, a Itália contrata os serviços a Portugal, não é? Sim. Pagam X por pessoa. Okay. E nós temos acordos em relação ao próprio trabalho. Portanto, se vêm mais processos, eu tenho de ver se tenho recursos para alocar esses mesmos processos. Ok. Simplificação de processos, por exemplo. Uhum. Formação. Sim. Também, a gestão da formação dos próprios elementos da equipa, desenvolvimento. Então isto KPIs. Seriam tipo pessoas de cá que vão para a Itália ou tu fazes mesmo recrutamento de pessoas italianas? Não, eu faço recrutamento de pessoas para a minha equipa. Ok. Exato, a parte do recrutamento está em Itália. Okay. Nós depois, tipo, portanto, nós tratamos depois a nível da gestão dos dados, mas o recrutamento mesmo, talent acquisition, neste momento ainda está em Itália. É possível que algumas atividades daqui a amanhã possam vir para o nosso centro, mas momento ainda está em Itália. Quando falo em recrutamento é mesmo carte, sempre numa perspectiva da equipa que se encontra cá. Ah, ok, já percebi. O que é muito interessante, porque a experiência em recrutamento também, lá está, não é este o meu percurso. Sim, exato. E acho isto de lermos pessoas e tentarmos entender se esta pessoa, com as características que tem, se insere bem nesta determinada função, é um desafio. Pois, era o que eu te ia perguntar. Tu já foste entrevistada e tu já entrevistaste. Sim. Vês agora, tipo, as entrevistas de uma forma completamente diferente das entrevistas de trabalho. Sim. O que é que uma pessoa deve saber quando vai a uma entrevista de trabalho? Que tu achas que deviam saber e não sabem? Olha, eu não tenho a resposta certa, mas eu acho que... Claro, lá está isto. Lá está. Eu valorizo muito, porque posso, neste contexto em que eu estou inserida, soft skills. Ok. Quem me diz soft skills é... Não é aquela coisa do que tu aprendeste na faculdade. Não, é a pessoa em si, portanto, mesmo a capacidade de diálogo, a forma como responde, o facto de ser uma pessoa, por exemplo, que possa ter mais paciência, que tenha a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Portanto, tudo isto são também soft skills, que faça uma portanto, que seja inteligente emocionalmente, não é? Inteligência emocional que falamos hoje em dia muito. Sim. Valorizo muito isso, pessoalmente. Obviamente que tem que ter depois competências do ponto de vista linguístico, não é? Sim. Tem que dominar de ser fluente em italiano. Valorizamos também competências no Microsoft Office, portanto, mais Excel. Isto agora já parece assim. O Excel. Sim. Como é que uma pessoa... As coisas são relativas. Como é que tu, enquanto recrutadora, que consegues perceber? Eu percebo que, através de uma conversa, se perceba que, tipo, ok, esta pessoa sabe comunicar, sabe trocar por miúdos um conceito complicado. Há estratégias. A questão é, eu não faço... Eu recruto, mas tenho uma pessoa especializada em recrutamento ao meu lado, nas entrevistas. Portanto, eu não faço este processo sozinha. Sim. Portanto, essa pessoa pode aplicar outras metodologias. Eu digo que valorizo e depois nós também trocamos ideias e vemos... que características é que saíram mais à vista. Sim. Mas eu acho que o importante, o mais importante, é a motivação e a atitude e a postura. Sim. Uma pessoa que possa não ser tão forte a um determinado nível, com a postura certa, vai lá e é capaz de se tornar até com uma performance superior, não é? E uma pessoa do que outras. Sim. Ou seja, isto não é uma ciência exata, de todo. De todo. Já houve alguma pessoa que te enganou redondamente? Já tive algumas situações. Alguns apontamentos. Há características que são difíceis de detectar nas entrevistas. Sim. São muito difíceis. Pois, porque eu acho que a entrevista é um bocado limitada também, não é? Sim, mesmo que eu... Nós fazemos outra coisa para além da entrevista que eu já te digo, mas mesmo que eu valorize muito as soft skills, isso não chega. Claro. Não é? Sim. Porque estamos a falar de trabalho, portanto também tem que ser resultados, etc. Portanto, a qualidade... É business. Exato, pronto. Não estamos aqui para fazer amigos, é business. No sentido... A minha equipa é muito friendly. As duas coisas, sim. E pronto, gosto muito da minha equipa. Mas de facto, existem algumas estratégias que nós podemos ter em consideração. Uhum. Por exemplo, uma coisa que nós fazemos é um meet and greet. Ou seja, depois de acharmos, portanto, eu detectando um perfil interessante e achando que a pessoa, a candidata, é uma boa opção para aquela função, aquele lugar em específico, porque a minha equipa tem diferentes módulos, portanto, eu tenho sub-equipas, portanto, estamos divididos em sub-equipas. Temos sub-equipas. E então convido essa pessoa para vir passar um dia connosco. Ok. Portanto, durante esse dia está, obviamente, estruturado e planeado. Sim. A candidata vai passar alguns momentos com os diferentes elementos da equipa. Ok. Para, portanto, duas coisas. Para vermos se essa pessoa... para vermos se aquilo que temos para oferecer se insere no âmbito de interesses da candidata. Uhum. E, por outro lado, obviamente também, para vermos nós se a candidata se insere nesse contexto. Sim. Portanto, uma coisa tem duas perspectivas. Uhum. Exatamente. Claro que isto não é... isto é uma coisa informal, portanto, uma pessoa que vai a um meet and greet é uma pessoa que, à partida, já existe alguma probabilidade que possa vir a preencher esse lugar. Sim, sim. Isso é interessantíssimo. É. Até porque eu acho que o processo natural, apesar de terem uma data de entrevista, já vi processos de recrutamento imensamente extensos, tipo com 5 entrevistas, 2 testes... uma coisa assim, um bocado... dinâmicas de grupo, o meu para a Siemens foi muito exigente na altura e demorou bastante tempo. Mas lá está, eu acho que há pessoas que têm também, podem ter os soft skills suficientes, podem ter as hard skills suficientes. Exato. Necessárias. Mas se calhar às vezes não fazem clique com as pessoas. Ah, que, sim. Que sim, lá sim. Estão. Ou, a empatia ou também. Ou a própria pessoa tipo, entra no edifício e é tipo... Exato. Não é este o ambiente que eu quero. Não me insiro aqui. Não é este o ambiente que eu quero. Mas é por isso que nós fazemos, lá está, este meet and greet, porque existe interesse, por exemplo, eu valorizo muito a estabilidade, portanto, claro que nem sempre, não, existem situações nas quais eu não posso oferecer a estabilidade que eu gostaria, por exemplo, se tiver, falas em estabilidade, como assim? Se tiveres que cobrir uma maternidade, por mais que tu gostasses de oferecer uma continuidade a essa pessoa... Depende, nem sempre é possível. Sim. Ou seja, depende, mas numa equipa grande também as oportunidades criam-se. Sim. Mas valorizo, por exemplo, a estabilidade por parte do candidato. Ou seja, havendo essa possibilidade, que a pessoa se mantenha connosco. Ok. Ou seja, portanto... visto que existe um investimento também, nosso, de toda a equipa a formar, etc. Sim. E quando é possível, gosto também de oferecer essa estabilidade. Numa entrevista tu não vês se a pessoa poderia ser estável ou não. Sim, exato. Só vês um bocadinho às vezes a nível do currículo, se for uma pessoa que está sempre a saltitar. Como eu? Pois, mas depende não, também. Nisso também tenho as minhas. Se vês uma pessoa que esteve em vários países, em muito pouco tempo em vários países, sempre, aí pronto. Mas se for alguém que tu vês, olha, tem família cá também, ou tem um namorado português. Pronto. Sim, isso é verdade. Não é tanto aquela questão do... Se calhar ele ainda vai querer ir para outro país qualquer. Pois, mas pronto, a vida é um risco. Exato. Ok. Filipa, se tu olhasses para o teu percurso até agora, antes de... e fosses ter com a pessoa, com a Filipa, antes de começar esse percurso todo, o que é que tu lhe dirias? Aquilo que te tinha dito eventualmente ao início sobre as oportunidades que eu hoje em dia tenho conhecimento que existem e que na altura não tinha. Ou seja, diria à Filipa do antigamente para fazer mais coisas, envolver-se ainda em mais coisas. Credo! Não. É que tu não tens, eu acho que tu não tens noção do quão envolvida tu estavas. Mas repara uma coisa, isto foi um prazer, não foi... o facto de estares com pessoas de nacionalidades diferentes, num contexto diferente, eu não estou a falar de estar de educação formal, Uhum. Eu estou a falar da educação informal. Sim. Portanto, aproveitar mais as oportunidades da União Europeia, sim, fazer voluntariado, uhum, várias iniciativas muito interessantes. Ou seja, eu daria o conhecimento que eu tenho hoje em dia, sim, à Filipa do antigamente. Porque hoje em dia existem determinado tipo de iniciativas que eu tenho, que eu acho interessantíssimas, uhum, e já não tenho idade para me inscrever nelas. Por, sim, exemplo, sim, okay, sabes que existem critérios, uhum, pronto. Uhum. Então diria à Filipa, olha, se queres fazer isto, faz antes da idade tal. Uhum. E faria desta forma. Ok. Ok, portanto, informem-se, pessoal. Esta é a mensagem. Esta é a, sim, mensagem, sim, a mensagem final. Exato. Filipa, isto foi fantástico. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Adorei. E que tal? Esperamos que tenham achado esta conversa interessante. Já sabem que se nos quiserem contactar para sugestões de convidados, questões que tenham, mesmo dos próprios convidados que já trouxemos aqui, ou até comentários, opiniões, estamos ao dispor no Facebook, em The Pool Podcast, e na nossa caixa de e-mail, poolpodcast@gmail.com. A captação e edição de som e fotografia foi realizada no Estúdio Q pelo José Garcia. O jingle é da autoria de Miguel Nicolau. O logo e as ilustrações são de Joana Rolo. Esperamos que tenham gostado deste episódio e até para a semana. Música